nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim, que a flor do campo era o alecrim. Foi meu amor quem me disse assim, que a flor do campo era o alecrim. Sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim, que a flor do